Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Gosta de jogar, sou sinistra e boladona. Gosta de jogar, avassalo e sou fodona. Gosta de jogar, de jogos e diversão. Se você vier me desafiar, te humilho, seu cuzão. Sua 122ª edição! É 122, ô caralho! Boa! Boa! Leque! 122 vezes, vambora! E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui no Dia do Quadrinho Nacional para falar sobre um jogo muito especial. Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Não é Dia do Quadrinho Nacional? Calma, é Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Porra, aquela merda da página da Ideias Ilustradas tá me enganando. Tá aqui, porra, ideiasilustradas.com.br. Que merda, Ideias Ilustradas. Me escreve Dia do Quadrinho Nacional, vai se fuder, né? Porra, ideiasilustradas.com.br. Então estamos unidos aqui nesse dia escroto que ninguém sabe que porra é essa do quadrinho na puta que pariu, para falar sobre um jogo muito especial da nossa infância, o Master System. Falando de quadrinho nacional, o que você pensa, Lapso? Penso no Raio Negro. Exatamente, nós vamos falar sobre o jogo do Raio Negro. Eu penso no Cometa, cara. Eu penso no Lorenzo Buttarelli. Urra. Todo mundo pensa em Turma da Mônica e vai se fuder. A gente vai falar sobre Mônica no Castelo do Dragão. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem Lapso. O Dragão Cospe Fogo é o maior aliado do Capitão Feio. O Mestre Splinter. Sabe qual é o segredo do poder, Ninja Inimigo? É a magia. Magia! O Daigo! Meu sanduíche favorito é o Bauru, cara. E o Bode! Eu queria ver a Lili Jacaré na Turma da Mônica Jovem, cara. Nossa! E nessa semana, Mônica, sua missão é super perigosa. Você é a única que pode derrotar o Capitão Feio e seus terríveis aliados. Se fracassar, você será transformada num monstro poluído. Durante a sua missão, você receberá a ajuda de muitos amigos especiais. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. A Lili Jacaré é prima da Cuca do Sítio, do Campo Amarelo? Vem cá, né? E será que a Cuca do Sítio é tipo uma parente jacaré do Dr. Gore? Que loura também é, né? Nosso primeiro e-mail hoje é do Black Striker. Ele diz assim: espero que o senhor da eternidade / Mestre Splinter leia o meu e-mail. É isso aí. Após 120 episódios, não sei quem é ainda. Cara, senhor da eternidade, nem o Mestre Splinter estão aqui pra ler o e-mail dele. E agora, o que a gente faz? A gente bota a sugestão dele no caderninho do senhor da eternidade. Boa. Vou fingir que eu sou Mestre Splinter. Pô, no episódio sobre chefões fiquei meio confuso, né, Ninja Inimigo? Mal conheci os chefes e não tinha muitas referências sobre eles no site. É site? Me peguei ao Drácula, que é mais popular. Não, você está errado. O Drácula não é mais popular. Eu tô abrindo aqui, você não estudou para a leitura de e-mails. Tô abrindo aqui a referência universal, que é a Wikipédia, e tô vendo aqui que o mais popular dos citados não é o Drácula, é outro, que tá aqui na Wikipédia. E se tá na Wikipédia, é porque é verdade. Qual é o mais popular de todos? Não sei, mas a Wikipédia disse que não é o Drácula, então eu peço que você leu lá. O Cotonete nos parabeniza e nós agradecemos por manter a linha de alta capacidade sinistra. Faz tempo que não escrevo. A essas alturas, o Saci de Patinete já deve estar quase pegando gripe. Ouvi o episódio sobre... O Saci de Patinete me adicionou no Facebook, cara. Nós conseguimos e não provamos que ele está vivo. Ouvi o episódio de Ralph até o aviso de spoilers. Daí fui ao cinema e depois continuei escutando. Vocês não comentaram sobre a trilha sonora e eu achei genérica. Dentro da receita de bolo, será? Eu achei a trilha bem... Mais ou menos também, não, nada que me chamasse atenção, não. Cara, eu baixei a trilha assim que eu cheguei no cinema e eu fui escutar as músicas, porque eu achei algumas músicas muito maneiras. Aquela que eu acho que é a principal, que é I'm Gonna Fix It, I'm Gonna Wreck It, não sei qual nome, essa eu gostei, o resto eu achei bem bobo. Ah, as partes da trilha sonora que não são cantadas, que não são músicas pra vender, assim, são mais trilha de ambientação, eu achei até legal. Dentro do esquema John Williams misturado com um videogame, assim. John ficou maneirinho em alguns aspectos. Só que as outras músicas, lançadas, são... tem uma música japonesa lá. Do Sugar Rush. Japonês. É, que merda. Isso. E ele segue aqui. Sugar Rush. Sugar Rush. Será que o próximo episódio... Ele mandou esse e-mail logo depois do episódio sobre Ralph, né? Será que o próximo episódio será um Disco Ninja boladão formado pelas gurias que tanto encantam e acrescentam ao Baixo Fim de Soco? Não, foi com um bando de marmanjo pedorento. Acertou metade, né? Foi tipo só homem. Foi Disco Ninja. só que só de homens. Mas tá difícil reunir essas garotas, tá complicado, mas quem sabe um dia. Próximo e-mail aqui, Lapso, é do nosso amigo Tio Shadow, é verdade. Quase um tio Shadow, né, cara? Entrei uma depressão, estava triste e ainda estou. E vocês me fizeram sorrir de verdade. Ó, que bonitinho, né, cara? Obrigado por serem assim. Fora vocês, os únicos podcasters que fazem isso comigo são os do Tanguinha Cork e o Magal do Afogados no Sofá. Afogados no Sofá, acesse também. Isso aí, muito legal, não confio, mas maneiro. Tanguinha Corp e acesse também, por um mundo mais arejado. Por um mundo mais arejado, o bode aí tá com a gente hoje, então vamos lá, fortalecimento dos fortalecedores, beleza? Os fortalecedores fortalecerão. E ele termina aqui dizendo abraço, eu odeio ralo. Olha só, o Cotonete, nem o Black Striker mandaram um abraço no final, né, cara? Nem disseram que eu dei um ralo, então vamos se fuder. A gente tá deixando as pessoas muito mal acostumadas, vai se fuder mesmo. Pois é, inclusive, já que falou que eu dei ralo, a gente falou que de podcast dos outros aqui, a galera do Unidos pelos Games aqui do nosso amigo lá, o Lucas, que pegou a garota mandando a cantada do Mario, que eu e o Ciro Eternidade sugerimos, a galera dele lançou um podcast, se não me engano acho que é Unidos pra falar de games o nome, tem lá no site deles, eu vou ver se eu linko aí na postagem, e é muito bom, eles ganharam 500 pontos comigo porque eles falam a seguinte frase, quase todos falam: não gosto de ralo, quase ninguém lá gosta, então parabéns campeões, ganharam 500 pontos pra suas respectivas escolas. Ganharam 500 foda points, 500 no foda mundo points. Jogos de diversão. Que não vale nada, né, igual o Who's Line Is It Anyway, mas fica aí, ganharam. O Professor Desesperado diz o seguinte: curti muito essa safra de Disco Ninja, é sempre uma descontração. O playlist dessa semana foi bem variado, além de informações únicas que só sei ouvindo de vocês. As músicas foram bem escolhidas, fiquei muito feliz com algumas escolhas, como a de Super Robot Wars, que o Daigo selecionou. Vou dar uma de Sobre Eternidade. Como o Sobre Eternidade tá leitura de e-mails, tem que dar uma de Sobre Eternidade só, tipo: vai se fuder, Super Robot Wars, jogo escroto do caralho, ninguém conhece essa porra, ninguém joga, só o lápis do Daigo, que é velho pra caralho. Acho que ele ia gostar, pior que deve ser tipo coisa que ele gosta. Mas ele ia falar assim: pô, Super Robot Wars é irado, é de macho, hein? É de macho. Pô, de macho, né, moleque? Porra, sabidamente de macho. Mas já por dizer, um grande tema de mapa que faltou, aproveitando a onda de selecionar o caminho do Ninja Inimigo, seria o Stage Select de Mega Man X, que tá aí na postagem também. Foi um ótimo podcast, só que sempre tive uma dúvida sobre qual tipo de música vocês ouvem, realmente. Se é música sobre de videogame mesmo ou qualquer outra coisa, é uma curiosidade boba, qualquer coisa ignorem. Então já vou entregar que o Ninja Inimigo ouve dubstep. Será que eu ouço dubstep mesmo? Você ouve dubstep, admite. Dubstep e música de boy band anos 90 e essas porra que toca em rádio e... aquela porra que tu gosta, se chama Glee. Ouve Glee pra caralho. Irmão, quando eu era adolescente eu era headbands e heavy metal, só ouvia essas porras, só andava de preto com blusa de banda Blind Guardian. Tua adolescência metal. Foi até os teus 22 anos, então, pelo menos, né? Porque... hoje em dia adolescência vai até os 20 caralhada, né? Beleza. Aí depois eu aprendi que não existe gênero bom, existe música boa. Existe música boa de todos os gêneros, cara. Eu escuto qualquer coisa. Tipo, hoje eu quero doce. Pois é, Camaro Amarelo, pô, tá muito sucesso, cara, tá muito sucesso. Eu ouço uma heavy metal e música de anos 70, disco, assim, basicamente. E Zeca Pagodinho. E agora eu tô... Earth, Wind & Fire, foi o que eu falei. Disco anos 70, assim, rigorosamente isso. Earth, Wind & Fire, Santa Esmeralda, Contando aqui, contando o Senhor da Eternidade, nos anos 70 não existia homossexualismo e Earth, Wind and Fire é macho pra caralho. É macho pra caralho. Porra, Maurice White é Deus. É Deus. Beleza. É, e eu tô ouvindo muito agora a trilha sonora do Django, porque, porra, ficou muito bom, cara. Pegou a trilha do... É bom? Não vi ainda. O filme é genial, ele pegou muito da trilha do filme original, né, do Django mesmo, do Franco Nero. Ah. E, porra, o cara botou hip hop, um negão andando de cavalo no meio do faroeste tocando hip hop. Vai tomar no cu, porra. E não gosta de Tarantino que empia uma piroca no cu e chupe. É... Tem alguma referência pros outros filmes do Tarantino? Porque tem uma porra do... Não, agora ele meio que saiu dessa, né? Do Kill Bill pra frente, ele... Depois que ele tomou tanta porrada lá por causa do Jack Brown, ele acho que ia falar, ah, então parei de fazer filme com gente dando tiro e tracionado, vou fazer um... Vou desconstruir cada mitologia por filme agora. Então foda-se. Não tem muito, não. Mas é sensacional o filme. Gostei muito. Tem muita gente que achou o Bastardos ainda melhor, mas eu acho que tá no mesmo nível. E quem mais ouve música aqui? O Mestre Splinter, você, na verdade, ouve rock, né? Não, o Mestre Splinter escuta só pop. É verdade. Ele toca na rádio, ele não escuta. E o Senhor da Eternidade, ele já foi mais um headbands e punk rock xixi. Hoje em dia, ele é mais, tipo, Disturbed, essas paradas. É, pois é. Quem mais? O Crusher ouve, basicamente, metal e Dave Matthews Band. O Daigo ouve essas porra nos 70, da época dele. Pô, mas ele escuta também música japonesa do... E como é que é? É música de anime, e tocou. Mas eu também ouço. Aquela porra do Tokusatsu dos homens animais lá. Gaoranger. É isso, Gaoranger. Porra, não, mas a música de Gaoranger é sensacional. É uma parada que eu ouço também direto. Música de desenho japonês e Tokusatsu. Inclusive, lá no Tanguia Corp, a gente gravou um episódio sobre. Muito bom. Enfim, eu fiquei meia hora falando do e-mail do cara aqui, né? É isso, amigos. Abraços e um grande pinto de travesti no desespero. Até a próxima. Pinto grande de pinto travesti. Pinto grande gay. De travesti. Bom, vou ignorar essa parte do pinto grande. Um abraço por trás em você e até a próxima. E sinta aí o meu pinto grande de homem macho pra caralho. E nossa próxima cartinha virtual aqui, mandada pra nossa endereço eletrônico, eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, foi do Strafer, que ele diz, Strafer, sei lá, que ele diz assim, do pinto grande esse disco ninja. Na verdade, não entendo como tem gente que não gosta, afinal, tudo se resume a jogos e diversão. Esse, sem dúvida, foi um dos mais engraçados e com músicas muito boas, como sempre. Não, eu discordo, porque esse foi o primeiro disco ninja que eu não ganhei round nenhum, velho. Não ganhei round nenhum. Eu perdi, acho que as minhas músicas tiveram o menor número de votos em todos os rounds. Então, não gostei. Se fudeu. Não gostei, não sei. Costumo escutar os podcasts enquanto estou dirigindo ou no trabalho, não dando um feedback na hora, mas quando o mestre Lapso mandou um Guile Modafoca Symphony, tive que entrar no site na hora e votar sem sequer escutar as outras músicas do round. Foda demais. De nada, né, Lapso? Te lembrar de botar. Pô, me lembrou. De nada você, de nada, obrigado a você e obrigado a Raenes lá que mostrou a música pra nós. Muito bom, genial, cara. Aquele maluco é um Deus. Abertura épica no dubstep bolado do Pinto Grande Travesti Gay. E essa música do bônus round já virou o toque do celular. Muito bom. No final, eu não sei se você ouviu, mas no final eu botei uma música de bônus round. Porque Disco Ninja, tô na onda agora de botar um bônus round no sempre final. E botar uma música. Aí eu botei aquela música do Dr. Willy, do mesmo canal do cara que fez o Guile Modafoca Symphony. E é muito foda, é toda orquestrada, vale a pena, dá uma escutada lá. É legal. É muito lindo. Ele diz aqui também: é isso aí, um tabaco massa pra todo mundo. Tabaco massa substitui abraço, né? Eu acho, mas ele fala abraço. Não, né? Valeu. Só pra corroborar com a opinião de outro ouvinte da leitura de mesa passada, também ouvi 3 podcasts sobre Detona Ralph e sem sombra de dúvida. Detona Rafa. Eu ouvi sobre Detona Rafa. Vai lá, Rafael. E sem sombra de dúvidas, do Baixo Frente Soco foi o melhor. Já era esperado, na verdade. Muito obrigado pela sua opinião, por corroborar com o nosso amigo que diz que nós somos fora desse traço. Bom, eu ouvi esses mesmos 3 podcasts e um deles, que é o do 99 Vidas, foi idêntico ao nosso. Então, assim, não tem como achar um melhor que o outro. Porque a gente falou rigorosamente as mesmas coisas. Mas, beleza. Obrigado. Civil. Vai ver, gosta mais da nossa voz. Aí realmente não tem como ser igual, né? Cada um é cada um. O El Dioguito, 26 anos, de Campinas. Olha, leve sua própria água, se for pra lá. Fala, galera do melhor podcast de games, beleza? Beleza. Faz tempo que estou beleza, querendo, né? Escrever e-mails pra vocês, mas como sempre, ouço podcast fora de casa, vou deixando pra depois e acabo não mandando. É foda isso, é verdade. Eu também acabo nunca mandando pros que eu ouço. Mas enfim, os últimos episódios foram do caralho. Esse é o motivo pelo qual eu nunca mando e-mail pra nenhum podcast, porque eu tô ouvindo no carro, sei lá, no engarrafamento. Eu mandava durante uma época, mas de fato, recentemente eu parei. Inclusive, depois, inclusive, eu vou colocar nos links da postagem, ouçam a participação do bode no podcast. podcast do Melhores do Mundo e a do Ogro no Matando Robôs Gigantes essa semana. No que se refere a vilão foda, eu tenho gripes do anime barra mangá barra games DC e PS2. Não falou que... Deve ser do Berserk, provavelmente, né? Porque não falou aqui qual é o jogo. Eu acho que é o Griffiths do... Ah, não, mas o Griffiths não é... Ah, não, o Griffiths é o vilão, é. Do Berserk. Deve ser ele. É ele mesmo. Como mais fodástico. O cara tem um visual foda, tem uma montaria mais foda ainda, possui uma segunda forma mega avassaladoramon. Pô, gostei desse Digimon novo. Largar os poderosos e uma crueldade sem limites para cumprir seus objetivos. Enfim, tudo que um vilão precisa, mas com um episódio era só sobre vilões de games, quem leva o prêmio é o Giz Howard. Porque ele é do caralho. Música, lacai, isso tudo mais que tem direito. E só aquela capa do Real Bolt, que ele está sentado de terno, já mostra que o cara é foda. É uma capa que ele está sentado num pseudo trono de terno e gravata e tem três thugs atrás, né? Um deles o Billy Kane, todo de mas terno. O Giz é muito foda mesmo. O Giz, desde o do anime do Fatal Fury, ele é foda. É, ele usa Rolex com kimono. Disco Ninja estava foda e a melhor música de mapa foi do Street. Agora, fugindo do assunto, vocês que manjam dos jogos, diversões e putarias, acham que compensa ir para o Paraguai para comprar alguns jogos de PlayStation, um DS e até alguns suplementos? Não sei que suplementos tá falando, se é suplemento. Não, ele tá falando que ele gosta de jogos de musculação. Ah, é, eu gosto de jogos de musculação, ó. A diferença de valor já não é tão significativa. Cara, a parte do suplemento eu te confesso que eu não sei. Mas eu não faço ideia. Eu vejo muita gente comprando Jack 3D. Não toma essa porra, não, cara. Um garoto da nossa idade, assim, que trabalha, que é filho de uma mulher que trabalha com minha mãe, tá com. Teve. Como ela é, aquela? Hepatite medicamentosa por causa dessas porras de suplemento alimentar. Ninguém precisa dessa porra, na verdade, cara. Eu usei essa porra uma época, parei, foda-se, não precisa, de verdade não precisa. Mas, enfim, se quiser, enfim, eu não tomo mais, mas você é livre. Mas essa parte eu não sei se suplemento vale a pena no Paraguai ou não. Eu sei que jogo com certeza vale, porque o Mestre Splinter recentemente foi lá e comprou o PlayStation dele, e a Paraguaia, né, que é do Paraguai, comprou os Assassin's Creed do namorado dela, comprou vários lá e parece que... Não, mas a Paraguaia, ela é malandrópolis, a Paraguaia é muito malandrópolis. O que ela faz? Ela compra lá fora, ela compra pela internet, manda entregar na casa dela Paraguai. Sim. E quando ela vai visitar sua família querida, ela pega os lutes. É verdade, ela comprou americano, né? Porque lá não tem problema de... É verdade. Na Argentina é muito assim também, tá? Se alguém estiver indo pra Argentina e tiver ficando, for ficar bastante tempo, na Argentina também é bem tranquilo de você importar coisa, tá? Argentina e Paraguai. Um forte abraço pra todos, ele que é musculação aí, deve estar com braço 30 mil centímetros de braço. E passei a ouvi-los graças ao Tanguinha Cast, por um mundo mais arejado. Ah, esse Tanguinha, cara, eles estão muito bons. Olha, Tanguinha tá devendo a gente, hein, porra. Acho o contrário, né? Porque o cara começou... Não. Graças a vocês, passei a ouvir o Tanguinha Cast. Então eu li errado! É isso mesmo, Mas a gente já recebeu um monte de e-mail de ouvinte falando que começou a ouvir a gente depois de ouvir o Tanguinha, então valeu, Tanguinha! Valeu! Inclusive, na última leitura de e-mails dele, acho que foi o Phelps que mandou e-mail. Falei, antigamente eu só ouvia quando alguém do Baixo Frente Soco participava, mas agora começou com vocês sempre. É isso aí, então temos mais dois e-mails, mas são dois e-mails pequenininhos, Lápis. Então eu vou tomar a liberdade de falar foda-se e ler os dois, tá? Vamos dar um esporro nesse primeiro aí, vai. Não entendi o que você falou? Dá um esporro primeiro nesse primeiro cara aí. Então eu vou te dar um esporro, nem sei o que você falou, Roco, mas tu é um escroto, entendeu? Olha só, Roco. Meu nome é Roco, sou do Rio de Janeiro, estou mandando esse e-mail porque vocês são muito maneiros. E estou feliz, gostaria de saber se vai ter um Baixo Frente Pizza no Rio. Cara! Porra, Roco, a gente é do Rio, cara. Foi no Rio essa porra, tá de bobeira. Tu a tá gente aí, mora no Rio, ninguém é... Nós quatro moramos no Rio, a gente marcou no Rio, a gente não sabe se a gente vai fazer fora do Rio, a gente tá querendo fazer, mas basicamente vamos haver mais no Rio, com isso, certeza. Com certeza vai ter, assim. A gente não sabe se vai ter em São Paulo, mas no Rio vai ter. Já foi, né? Vai ser. Tá sendo. De Jesus aqui manda e-mail também pra gente falando que aqui é o De Jesus e gostaria que o Ninja Inimigo visse as vantagens de se namorar um travesti, já que o tema é recorrente no cast. Pois até o pobre do PlayStation foi comparado com o Traveco. Espero ajudar. Ele mandou uma imagem, né? Genial. Bota no essa imagem é genial. Vou colocar. Rodou muito no Facebook já essa imagem. Muita gente deve ter visto. As vantagens quais de são se namorar as coisas... um travesti. Exatamente. Aí tem lá, tipo, várias vantagens. Aí uma desvantagem só. Pênis. Não, cara, e o De Jesus tá muito louco. Ele tá loucaço com essa parada de travesti, cara. Ele toda hora toca nele, só fala de travesti, cara. Porra, cara, cuidado, hein, cara. Cuidado. Boa, cara. Começa assim, hein. Quando chega aí pra falar derby, Pinto Grande. Pinto Grande de travesti gay. E pra terminar, então, já que a gente teve o Disco Ninja semana passada e a gente nunca faz essa merda, vou fazer dessa vez, né? Primeiro round, música de mapa. Empate, Daigo, com a música do SRW. W e o Crusher com a música de Donald Plains. Empate técnico. Último lugar? Último lugar em Inimigo. Com a música do Mario 64. É, o Daigo e o Crusher empataram com 25%. O Crusher teve um voto a mais, mas foda-se, empate técnico. É, segundo round, remix, obrigado de inimigo. E Lapso com o tema do Guile, 52% dos votos. Primeiro turno, não tem nem discussão. É, e terceiro round, tema de chefão. Daigo ganhou com o tema do Max Man, que é o tema do Shiva, no Streets of Rage 2, 25%, 18 votos. Eu fiquei com 2 votos a menos, mas ainda é técnico. Daigo ganhou, então Daigo é o Disco Ninja do volume 9 do Baixo Frente Soco. Então parabéns a ele. É, ganhou. Dois parabéns, Daigo. Eu, porra nenhuma, ganhou um parabéns, inclusive, só no máximo, foi aniversário. E eu perdi todos os rounds no último lugar. Todos, então o que o Daigo vai ganhar agora é um parabéns atrasado. Domingo foi aniversário dele, fez 32 anos. Parabéns, a gente sacaneia que ele é velho, mas não é tão velho assim, é, na verdade é brincadeira. Né? Não, brincadeira porra nenhuma, velho pra caralho. Então vai se fuder até semana que vem. É isso aí, Daigo, que seus inimigos lazarentos queimem seus retos no fogo ardente de mil infernos escaldantes em seus muitos anos de vida. Parabéns a você. Bonito, gostei. Daigo aprova isso. Então, pra ficar mais fofinho o programa, vem a Mônica aí. E fiquem aí com Turma da Mônica no castelo. Da cotinha de tango. Deve falar com o emissário da sujeira. Escuta aqui, capitão feio. Bem, hoje você foi aparecer num dia tão bonito. É, exatamente por isso. Eu não suporto ver o céu azul e limpo. O brilho da limpeza sempre me faz mal. Então eu solto os meus raios de sujeira. Tudo fica poluído e cozinha que é legal. Para provar que estou com maldade em dia, hoje preparei meu grande plano para poluir o mundo. Que mais? E já não chega o que tem de poluição por aí? Mas ainda não é o suficiente. Por isso eu reforcei os meus poderes com uma arma secreta que me faz invencível. De 1988, a SEGA lançou um jogo que é a continuação de uma das séries mais populares da época do 8-bits, chamada O Homem Maravilha, o Garoto Maravilha. O rapazote maravilhoso. Wonder Boy, um jogo clássico. Quem nunca jogou Wonder Boy no Phantom, né? Aquele cartucho do Phantom de 30 e tantos jogos, tinha sempre o Wonder Boy aleatório ali. Joguinho do menino pelado que jogava machadinha nos bichos e depois surfava no dinossauro, né? Ah, esse jogo mesmo, né? Aham. Daigo, me ajuda? É isso mesmo? Você tá pensando no Adventure Island? Talvez, não? Eu confundo sempre Adventure Island com Wonder Boy. Não, não tem um se preocupa Wonder não, Boy cara. Que é chupado do Adventure Island. É, não se preocupa não. Tem um dos Wonder Boys que é clone. Aham. Uhum. É. Por isso que é até estranho. Porque em 1988 lançou um jogo chamado O Garoto Maravilha na Terra dos Monstros. Que é o Wonder Boy in Monster Land. Um jogo que ficou muito popular lá fora e ninguém aqui conheceu. Aqui no Brasil, todo mundo conheceu esse jogo com um nome. Mesh Splinter. Qual o nome desse jogo? Turma da Mônica no Cachorro Dragão. Turma da Mônica não tem nada, porque não tem nenhuma turminha nesse jogo, é só a Mônica e o coelho ereto, espada dela. Cara, que ela sempre usou. Cara, o coelho dela faz barulho de espada. Já pensei, mas o coelho, cara, coelho não é porrada. O coelho dela. E o legal é que a Tectoy adaptou muito nas coisas. Quando você pausa o jogo, continua aparecendo a espada. Só que no lado aparece coelho especial, coelho de metal, coelho de fogo. Coelho hiper. Não, cara, mas não é o coelho dela, cara. Você acabou de falar, quando você começa o jogo, você vê a Zuleika. A Zuleika chega e fala, cara, toma, esse aqui é sua arma. Então não é... Fala zero, Zuleika, hein? Próximo nome. Sério que o nome dela é Zuleika? Zuleika, é isso mesmo? Da Cuca, Zuleika. Não aparece a Cuca. O primeiro bicho que aparece no jogo é um bicho encapuzado que segura uma bola de cristal e fala: Mônica, você tá fudida, você vai virar um monstro. Jacaré também. No detonado que eu tô lendo agora, o nome dela é Zuleika. Então eu vou assumir que é Zuleika. Eu acho que tá lendo um lololol detonado, hein? Não tem nome no jogo mesmo, acho que não tem nome em geral, não. Mas o primeiro bicho que aparece é um jacaré também. Deve ter manual. Só tem nome no manual, tá ligado? É um cara de capuz, podia ser até a Dona Morte num cosplay, sabe? Numa versão variante, cara. Como? Dona Morte te vê depois, nessa mesma fase, no final, ou quando elas pegar a chave. Mas isso, vamos uma coisa de cada vez. Não, acho que é uma prima da Dona Morte que tá começando no trabalho hoje, tá ligado? Porque ela vai. Caralho, eu vou jogar agora, porque eu tô curioso. Vamos foder todo mundo. Alguém aqui, antes de entrar no quesito história do jogo da Turma da Mônica, que aliás é muito interessante porque foi um dos primeiros jogos cuja narrativa eu fiquei sabendo porque não era em inglês, era em português, então eu consegui entender. Eu sabia que tava rolando. Acho que foi isso e o Phantasy Star, hein? Exato. E tem umas paradas que eu não entendi muito bem, né? Tipo, por que que é Mônica no Castelo Dragão e tá tipo Catão Feio ali lutando comigo na capa do jogo? Por que que não tem nenhum referência a dragão aqui neste jogo? Mas beleza. Alguém sabe me dizer qual é a história do Wonder Boy na Terra dos Monstros? Não, de quase todos eles é a mesma coisa. O moleque acorda um dia, tem monstro destruindo o reino dele, ele põe a tanguinha dele e sai dando porrada. Não é o reino dele. O quê dele? Ele põe o quê dele? A tanguinha. Olha só. Caraca, muito mais arejado. Tanguinha acorda por um mundo mais arejado. Eu sempre soube que a tanguinha tinha poder. Tá vendo? Desde 88 tá aí, ó. Não, praticamente todos eles são assim, hein? A continuação desse Monster's Land é aquele Dragon's Trap também, né? Que é o primeiro chefe ao dragão, inclusive, que é em cima do qual foi feito o segundo jogo, o Resgate. Todos eles são de monstro mesmo. Até porque, realmente, é aquilo que a gente já falou. Começou como uma chupinhação absurda do Adventure Island. Descarada, assim, não sei nem... Quase tarantinesco, de tanto que foi descarado. E é engraçado que começou com um garoto de tanguinha. Peraí. Vocês não estudaram fazer o podcast. Abri aqui a maior referência de todas, a Wikipedia, né? Que já fala aqui sobre Super Wonder Boy em Monster Land, que é a versão da Activision. O protagonista, que é um pequeno garoto chamado Bok Lee Tenjin. Que isso? Cujos amigos chamam ele de Tonton. Ah, Tonton. Ah, agora sim. Que Bok Lee Tenjin, cara? Eu tô pensando no Tonton. A namorada dele, chamada Tânia, foi raptada pelo Rei Malvado. Não, esse aí não é o Monster Land. É o Rei Malvado da Terra de Cocos. E ela foi levada pra Woodland Kingdom. Então, Tonton vai pra esse reino, derrota o Rei Malvado e salva a Tânia. Aí... Que jogo que a gente tá falando, cara? Pô, cara, tô falando do Wonder Boy. Esse é o plot do Wonder Boy. Ah, aí o Wonder Boy é o primeirão. Sim, porque você não pode falar de Wonder Boy e Monster Land sem falar do predecessor, senão você não tem conexão na história. Aham. Uhum. Boy. Entendeu? Porque... Agora, então me explica. Então vamos tentar de entender por que que ele começa como um garoto de tanguinha jogando whatever nos bichos, jogando machadinha nos outros, e do nada, no outro jogo, vira um cara de armadura e espada indo pra porrada com um dragão bolado. Cara, olha só, você vai ver que tudo se encaixa. Aí ele foi pra Woodland Kingdom, derrotou o Rei Malvado, salvou a namorada, e ele ficou conhecido por essa façanha. Todo mundo ficou... A história dele virou conhecida no reino, ele virou o Wonder Boy, né? O título dele vem daí, da vitória dele sobre o Rei Malvado. Garoto maravilha. E a paz reinou em Wonderland durante 11 anos, tá? Aí ele já cresceu, virou um adolescente, virou um quase adulto, que ele era um garoto, né? E até que um dragão, conhecido como Mecha, apareceu e começou a terrorizar toda aquela Wonderland, né? Mecha, M-E-K-A. E o pessoal falou: cara, sabe quem a gente tem que chamar pra essa situação? Quem é que vai resolver o problema? Cara, o Wonder Boy. Aí chamaram o Wonder Boy, já tava mais velho, mais encorpado, já largou a tanguinha, meteu uma armadura. E agora... Ele pegou a fama dele e falou: cara, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Olha a narrativa embutida aí do Matt Splinter. Na verdade, o prefeito de Wonder Boy... Tá, a gente só vê o moleque sentar na porrada. O prefeito de Wonder Boy entrega pro Wonder Boy uma espada e uma poção de vida e fala: amigo, é contigo. E é assim que começa a parada. Você tá falando aí que não tem plot, não tem, porra, profundidade a parada. Praticamente, cara, da Bioware. Rafael era o jogo, pô. Essa profundidade foda aí. Que engraçado que... A profundidade do Pires que eu uso pra comer sucrilhos. E agora alguém aqui saberia me dizer, nesse ignorar tudo que a Dectoy fez, pegou esse jogo e lançou como um jogo completamente novo, sem continuação, sem nada, só isso, pra Turma da Mônica. Qual é a história? Sabe me dizer, Boyd? Eu sei te dizer. Inclusive vai estar aí no link da postagem. Tem a Maurício de Souza, mais uma vez, sempre ele que faz tudo, desenha, escreve, ninguém ajuda ele não, gente. Toda revista vem na banca, é o próprio Maurício que escreve. Exatamente. Ele bolou um capítulozinho, uma historinha totalmente absurda e sem nexo nenhum, onde a Mônica entra no mundo dos joguinhos de diversão, cara. Assim, ela pula dentro do próprio Master. Essa história é a coisa mais louca ever. Ela pula dentro do próprio Master System pra resolver a situação. É, parece um jacaré na casa dela, no bairro do Limoeiro, ninguém viu. Jack, o jacaré. Não, mas o bizarro é que a história do jogo, a história da revista, por mais que eles tentam ser a mesma coisa, é completamente diferente. Na ideia do jogo, na história da turma da Mônica no Castelo do Dragão, a Mônica simplesmente tá andando assim, um dia aparece o cara lá com a bola de cristal e fala, a Zuleika, sei lá, fala, minha mão fudeu, o Capitão Feio chegou, vacilou com geral, toma esse escudo aqui, toma esse coelho e vai pra porrada, minha filha, porque fudeu. Aí fala, caralho, tem que parar o Capitão Feio. Aí tu vai num mundo completamente nada a ver com o mundo da turma da Mônica e tu vai atrás do Capitão Feio. Só que tu nunca acha o Capitão Feio, nunca acha. Tanto é que eu lembro muito de uma fase que tem uma plaquinha dizendo Capitão Feio pra lá. Aí, do nada, você pula e cai lá embaixo da nuvem, whatever, cai e você vai parar como quem vai pro Castelo do Dragão e nunca mais vê o Capitão Feio. E a história da revista é bem diferente da história do jogo, assim, em certo aspecto. Porque aquele mundo do jogo é o mundo da Mônica. Na revista, a Mônica entra dentro do videogame. Tranquilo. Ah, tranquilo não, mas tipo, beleza. No jogo... Sim, aceitou, né? No jogo, a Mônica tá, sei lá, no bairro do Limoeiro, de repente aparece um maluco de capuz, o Azuleika lá, e fala assim, meu irmão, Mônica, fudeu, toma esse coelho duro aqui, vamos embora meter porrada nos bichos. Não, só não mostra. Não mostra, aparece, para lá. Quando ela aparece lá, quando você começa o jogo, aparece Reino do Capitão Feio. Exatamente. Sabe, você tava falando, eu sei que eu vou desvirtuar totalmente o assunto atual da conversa, mas é um ponto que eu quero levantar, que eu acho importante. Porque eu fico pensando, cara, quando... Não quer levantar, tipo, num próximo tópico? Como o próximo? Não, porque eu acho que você nem pensou nesse tópico, é um tópico muito elementar, mas que, cara, parei pra pensar outro dia. Chamou de inútil. Não, pelo contrário, eu acho que ele é muito esperto, ele não pensou nas coisas muito óbvias, que ele acha que todo mundo conhece, mas eu tava pensando aqui com meus botões, cara. Hoje, antigamente eu ia na banca de jornal, falava, vou comprar um gibi. Ficava um do lado do outro. Tomara Mônica, Magali, Chico Bento, Cascão, Almanacão. Assim, metade da prateleira de gibis era só... Não, na época já tinha, ainda tinha Pelezinho? Não. Tinha. Na época tinha a revista dos Trapalhões, do Gugu, tinha esses absurdos. Olha só, tinha a revista Turma da Mônica e tinha um monte de lixo. Foi mal, mas eu achava as revistas da Disney muito fraquinhas, revistas de Trapalhões muito sem graça. Tinha o Seninha, que era maneiro. Extremamente boas, inclusive. Não, o Seninha é mais velho, o Seninha não era nessa época, não. Não, o Seninha foi lançado em 95, por aí. O Senna já tinha morrido quando o Seninha foi lançado. Sim. Mas sabe o que me assusta, cara? Que hoje você vai, se você quer comprar a revista Turma da Mônica, você tem que ser atento. Se você não procurar ativamente pela revista, você vai se perder no meio de trocentos mangás, trocentas revistinhas de atividade e não sei das quantas. Eu sempre vejo uma revista Mônica, uma do Cebolinha, uma da Magali, uma do Cascão. Tem as versões em inglês delas também. Eu também sempre vejo porque eu sou assinante aqui em casa. E tem também a Turma da Mônica. Mônica e Supandila. Pandilha. Mônica e Supandilha. Eu não sei, cara. Eu não sei se alguém tem irmão menor ou bem menor. Tipo, Turma da Mônica ainda é uma parada assim, 100% conhecida, todo mundo já leu ou já conhece bastante? Sim. Ou será que tem gerações perdidas? Eu sempre vejo usando de referência, sempre. Ainda é. Ela vai fazer 13 anos agora, então assino essa... Acho que tem 4 anos que eu assino a Mônica pra ela. Então ela começou a ler, ela começou a ter assinatura quando ela tinha 9. Vivi emprestando pras coleguinhas na turma, etc. Às vezes trocava, né, porque na época ela não tinha o pacote todo, tinha uma amiguinha dela que assinava a jovem. Hoje a única que ela ainda lê é a jovem, mas como há uns 2 anos a Panini me ofereceu assinar, estender a assinatura por não sei quantos anos, eu pagava 3 anos pra fazer a assinatura por 5, sei lá, uma porra assim, eu calculei, Isabel vai receber Mônica até ter uns 15 anos, talvez ela já não leia mais, mas aí eu leio. Então eu fiz tem umas 4 ou 5 pacotes aqui de Turma da Mônica que ela nem abriu, até porque ela se mudou, já não mora mais aqui em casa, mas o Turma da Mônica Jovem, esse fim de semana ela veio aqui e pegou as que estavam aqui, a jovem ela ainda lê. Então assim, a Turma da Mônica jovem acho que meio que virou o carro-chefe, porque pega esse público maior, né? Adolescente, né? O pessoal que talvez entraria na fase da negação, de não ler mais Mônica, porque não é mais criança, e depois só ia voltar a ler depois de velho, né? Que é quando você se admite voltar a gostar do que você gostava quando era criança. Esse Turma da Mônica jovem preencheu essa lacuna aí, e essa galera adolescente vai ficar lendo o tempo todo. Que tristeza. Então acho que foi a sacada de mestre, cara. A melhor coisa que ele poderia ter feito com a porra do produto dele foi isso. Mas ainda é referência. Criança, que qualquer bom, criança, cara, ainda lê. Até porque o pai é que vai comprar, né? Então, assim, acho que ainda... É, talvez a nossa geração, quando for pai, como tem uns mongóis aí que cresceram lendo Naruto, talvez vai dar mangá pro filho ler, né? Mas eu ainda tenho esperança, pelo menos. Ah, cara, você me fez a pessoa mais feliz, cara. Acredito mais no futuro agora. Oh, olha, é isso aí. O que me assusta é que tem muita gente que se considera jogador de videogame e não conhece Mônica no Castelo do Dragão. Talvez alguém mais ou menos da nossa idade, né? Cara, isso, quem tem tipo 25 anos por aí e não conhece, bolado. É fraquinho, é fraco. Às vezes o cara é, sei lá, tipo Guilherme Gamer, né? Ah, meu primeiro videogame foi um Xbox 360. Aí não vai saber que foi essa. Guilherme Gamer, eu posso matar ele? Sério, cara. Posso arrancar a cabeça dele com Mas o... entra na fila. Se você nunca zerou um jogo que não tinha save nem password, você não é gamer, você é um merda. Verdade. Você não pode se chamar de fulano gamer, moleque. Tem que ser fulano merda. Mas aí eu tava aguentando a fila aqui pra pegar esse maluco de porrada. Mas é, cara, esse jogo aí é clássico pra gente, ainda mais por essa questão aí de ser um negócio brasileiro, né? Pode ter no coraçãozinho de muitas criancinhas de 8 anos da época ter despertado aquele sentimento de no futuro fazer um jogo, porque aí viu que era possível, né? Ninguém sabia como é que aquele jogo tinha sido feito, não necessariamente sabia que era um jogo estrangeiro adaptado, mas assim, pensou, porra, dá pra fazer jogo sendo brasileiro, então vou fazer quando eu crescer, cara. Foi isso que o cara que traduziu Pokémon Amarelo pensou, né? O Metapod de defesa melhor. Cara, ninguém sabia como tinha sido feito, mas todo mundo olhava inconscientemente e sabia que era um puxadinho. Não. Sabia que era um puxadinho, cara. Irmão. Tinha uma cara de puxadinho aquilo, cara. Mas eu não fazia ideia que era um puxadinho. Pra mim, o jogo foi todo feito pelo Maurício de Souza. Até isso, você acreditava? Com certeza. Caralho, velho. Pra mim, não exatamente. Eu digo daqueles que achavam que o Chaves era brasileiro, sacou? Exato. Eu juro pra. Moleque, não, moleque. Não foi você que ficou bolado onde você mora, eu até que acredito. Era a Dona Florinda também, não? Sim, e o Nhonho. Não, eu não sabia já, pô. Não é possível, cara. Caralho, eu não sabia, moleque. Ai, eu jurava que. Onde você mora, dava pra acreditar que o Chaves era no Brasil. Moleque, isso era tão bem dublado que eu achava que era brasileiro, cara. Foda-se. Não, mas tem casos piores, cara. Tinha casos de amigo meu de escola, assim, na primeira série, sei lá, etc. Que achava que o Jasper era brasileiro. Era lá de São Paulo. Lá em São Paulo tem um monte de japonês. Não, isso. Até porque você já viu como é que ele fala, cara? Ele tem que ser paulista. Tinha aqueles shows de circo do Jasper. Do Changeman, cara. Ele, não é brasileiro aí, porra, tem até no circo. Não, eu achava que o Power Ranger era americano, mas isso aí. Ah, que bom, né? Você acertou pelo menos um, né? Não, Power Ranger era usado, era tipo um. Ah, não, pelo pessoal do Castelo Dragão. Só a cena de porrada. Power Rangers é igualzinho a Mônica no Castelo Dragão. Eles pegam a porra lá fora e botam a maquiagem em cima e. Não, mas aí você repara porque o tipo de película usada quando eles viram Power Rangers e muda, cara. Exato. Uhum. Aquela porra daquele NTSC japonês, vagabundo, sacou? Deixa de ser uma filmagem dos anos 90 pra virar dos anos 70. É, pois é, né, cara? Não, é da mesma década. Ah, deixa aqui. Pois é, mas a qualidade da imagem é uma merda. Truco divertido. Mas vamos lá. Mas aí e a Mônica? Mônica no Castelo do Dragão não foi um jogo fácil. Eu queria saber aqui quem tem coragem de mentir na minha cara e dizer que zerou quando era criança esse jogo. Eu zerei. Mentira sua, eu vai embora. Eu zerei quando eu era uma criança de 27 anos, tipo, pela última vez. Aí foi hoje. Aí tudo bem. Acredito. E tu olhou no fax pra descobrir onde era a porta da medusa. Não, isso eu já sabia. Isso eu com o tempo já sabia. Até porque, cara, só pra pensar, aquela plataforma onde tem a medusa, ela é a única plataforma que tem mais de um tile de largura, sacou? É. E assim, o Mônica, vou ser sincero, eu aprendi a jogar esse jogo jogando baneando. Não sei se todo mundo conhece esse termo banear de Counter-Strike, é jogar pulando, assim. Eu jogo fazendo bane, porque toda hora cai moedinha, essas porras assim. E botando pra cima o direcional toda hora, cara? Porque tem muita porta escondida no jogo. Então, assim, eu me adaptei a jogar dessa forma. Então, eventualmente, um dia eu encontrei a porra da medusa lá. Mas vamos explicar o que porra é essa de porta secreta. Não, tem uma porrada de porta secreta espalhada no jogo. Algumas você encontra itens, outras você encontra equipamentos e tem algumas onde você encontra chefão. Você só acha pulando igual um retardado. É a porta número 4 do Sérgio Malandro. Uma tem a bicicleta, uma tem o macaco, outra tem o jacaré e a outra tem a medusa, que é a porta secreta. Você sabe que achou uma porque vai aparecer escrito na tela: atenção, porta secreta. E como todas as portas do jogo, a Mônica bate nela antes de entrar. Que menina educada. Muito menina educada. Mas essa atenção, porta secreta, só aparece na primeira. Tanto é que a primeira, eu consegui entrar, tinha um boss lá, tranquilo. É, aquela que te mostra, né? Tipo, ela te mostra as primeiras coisas. O jogo tem um mini tutorial embutido nas primeiras fases. Mas tem uma porra de uma fase que tem uma porra de uma porta secreta com a porra de um boss que não dá pra achar. Tem dois chefes nessa fase escondidos. Tem o Merlinzinho, que é um mago muito aleatório, que ele é diferente de todos os outros chefes, e a própria Medusa. O problema é que a Medusa é que tem a chave, né? Então sem ela você não passa de fase. Não passa. Sabe o que eu falava pros meus amigos? Eu falava que esse jogo era um trote, que ele foi feito pra você... Ele não foi terminado, mas ele foi vendido como se tivesse terminado. Brasileiro é foda, né, cara? Faz a parada pela metade, entrega, né, cara? Eu achava... Isso combinaria com o Maurício de Souza. Eu falava assim, meu amigo falava: ah, você tem Mônica no Chave do Dragão? É legal? Eu falava: não, é um trote, não compra não, que é... Não tem fim, não. É, não tem, não dá pra acabar. Que errado. Ah, puto. E o pior é que chegar nessa fase já era difícil, porque o jogo em si era difícil. Mestre Splinter, você, vale, que terminou o jogo quando era criança com um menino prodígio, um menino maravilha, me explique então, como você zerou esse jogo? Como você sabia da porta secreta? E como você sabia qual era o jogo da Tectoy preferido do cara que faz essa pergunta? Então, vamos lá. Eu aluguei o jogo, né? Eu não tinha o jogo naquela época. Eu tinha muitas locadoras de jogos de Master System. Peguei o jogo, comecei a jogar e tive a mesma dificuldade que qualquer mero mortal de achar a porta secreta, de o próprio jogo não era dos mais fáceis e tinha uma certa dificuldade. Aí, naquela época, o aluguel era 72 horas, alguma coisa assim, era um negócio bem razoável. Aí, até 72, cara? Eu tinha 24 achando bom. Ah, aí o meu vizinho, também tinha Master System, falou: pô, eu posso pegar emprestado aí? O cara pegou assim por algumas horas. Cara, não é que o FDP, que tinha a coleção completa de Game Power, Action Games e a porra toda... Não, nessa chegou... aí deve ter sido videogame, cara. Ele não chegou e começou a mostrar, eu comecei a ver ele jogando, a Mônica começava, pulava, desaparecia, atravessava o cenário na parte de baixo, atravessava em cima e começava a literalmente passar pelo cenário, atravessar o cenário todo. Cheat clássico, segura pra esquerda e direita e vai, funciona até no emulador, moleque. Aí eu falei: poxa, como é que você fez? Aí o maluco: segredo. Aí eu: filho da puta, como é que você fez? Aí o maluco não me contou, jogou lá até o final da fase e não me contou. Aí depois, cara, passou, sei lá, uma semana, o filho da puta chegou e falou: quer que eu fale? Eu te ensino, você tinha que apertar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ela fazia aquilo. Falei: porra, agora que eu não tô com o jogo? É, mas eu fiz. Aí eu falei: caralho, fui lá, aluguei o jogo, peguei o jogo novamente, e só pra fazer a porra do cheat, passei todas as fases que eu já tinha jogado sozinho, quase até o final, mas tipo, com dificuldade, morrendo e game over e chumps. Aí do nada, eu peguei o jogo e fiz a porra do jogo todo passando assim. Aí depois era aquele bug do direcional, isso? Isso. De apertar, entendi, tinha essa porra. Aí eu zerei o jogo assim, eu acho que eu tenho. E o moleque tinha me falado da porta, né, também. Meu moleque lembro, me ensinou. Eu lembro, que eu acho que eu tenho a revista videogame que tinha esse jogo, cara, acho que é uma capa azul até, com a Mônica na capa. Eu acho que essa primeira é grande, assim. Eu acho que eu tenho aqui em casa, inclusive, ainda. Acho que ainda tem essa porra. Eu era um pobre garoto de... Quantos anos a gente tinha quando saiu essa porra? A gente tinha 5. Sim, 5 foi o... É, 5 anos. Eu era um pobre garoto de 5, 7 anos, sei lá, quando eu joguei essa porra. Devia ser uma coisa aí no meio. O moleque que jogou isso já tinha 15, já era cheio das tretas, né? Então, era meu vizinho de porta, ele era mais velho. Então, o moleque já me ensinou as tretas. Cara, esse jogo tinha ele tinha uma dificuldade elevada já. Primeiro que o mecanismo do jogo, ele funcionava de acordo com as compras que você fazia com as moedas do jogo pra evoluir os equipamentos. Sim, a Mônica usava armadura, botas mágicas, escudo e coelho duro. Esse era... E ela começava pela dona. Começava lá, tranquilo, só com o vestidinho dela, lá, safadinha, vestidinho curtinho, beleza, tranquilo, descalço. E conforme você ia conseguindo as moedinhas de ouro no jogo, você ia comprando itens nas lojinhas que eram escudos melhores, coelhos mais duros, roupas mais boladas, por aí vai. Só que a maioria do dinheiro, a maioria das moedas de ouro desse jogo, eram escondidas escrotamente no cenário, que você tinha que ficar pulando e achando lugares que estavam escondidas essas paradas. Tipo, porta secreta, só que é moeda secreta, vai se fuder, né? Então, primeiro que você nunca conseguia comprar os melhores itens, você tava sempre mendigão lá. Pelo menos eu, como uma boa criança que não sabia jogar essa porra, eu jogava mendigaço. isso. Não, eu te obrigava a sair dando porrada no, nos bichos pra ver se saiu um dinheiro um pouquinho a mais, né? Você só matava bicho. Exato. Segundo que o jogo, ele não tinha a melhor jogabilidade, né? Não, convenhamos que aquele coelho não tinha muito alcance, né? Então pra você bater no bicho, você praticamente levava uma porrada. Não é o chicote do Castlevania, né? É só um coelho. Sim. Terceiro é que os bosses eram muito difíceis. Eles tinham uma mecânica que, por mais que você decorasse o que eles iam fazer, o alcance do seu coelho te fudia, porque o bicho ficava pulando de um lado pro outro, tinha que ir lá bater de perto e tal, se fudia. E eu lembro que tinha um boss que, antes de lutar com você, ele fazia uma pergunta pra você. E óbvio que na tradução da Duque técnica... Armadura. Exatamente. Eu lembro ele: ah, sou o Duque Armadura, meus poderes Duque são infinitos. Armadura, meu poder é invencível, mas eu vou te dar uma chance. A minha pergunta é: dois pontos. Aí tinham três perguntas. Você lembra de alguma pergunta lá? Ele, ah, caiu pra mim hoje é: qual é o meu lanche favorito? Americano, cachorro quente ou Bauru? Era Bauru. Ele, porque ele perguntava uma pergunta muito escrota pro brasileiro, que era tipo: qual é o meu esporte favorito? Aí tinha tipo: vôlei, futebol e basquetebol. O que que você respondia, mestre Winter? Futebol. Futebol, né? E toda hora que eu respondia futebol, toma, luta com o Duque Armadura de poderes infinitos. Sendo por cima, eu consegui errar o negócio. A resposta era vôlei. Gringo desgraçado. Quem é o maluco? Quem gosta de vôlei, moleque? Sério, alguém que gosta de vôlei? Você assiste vôlei, mestre Winter? Eu assisti, assisto só para o Jogo do Brasil, mesmo assim, já em fase final de mestre Liga Splinter Mundial ou Grand Prix. Mestre Splinter agora só vê basquete, já que o Flamengo é invencível. O Flamengo tá igual não, do Armadura. Eu quero dizer que eu assisto um vôlei feminino porque tem umas manhãzinhas até bacana, mas não passa disso, cara. Eu não presto atenção em regra nem porra nenhuma. Eu curto, eu não vou assistir, sei lá, Rexona contra Unilever, porque eu não sou. Eu não torço pra nenhuma empresa. Final da Liga Feminina de Vôlei. Mas eu torço pra seleção brasileira em jogos de grandes campeonatos. Eu acho legal. Turma da Mônica em Jogo de Vôlei! Muito bem, pessoal! Hoje a gente tem que treinar, e treinar bastante, pra gente poder ganhar de goleada do time do Ligaldão. Vou pensar aquelas jogadas e se ficar falta, vem que eu bato! Que é isso? Invadindo o nosso campinho? O que eles estão pensando? Ai, isso não vai ficar assim, não! Oi, meninos! Vão assistir ao nosso jogo de vôlei? Que jogo de vôlei? O quê? A gente tá aqui pra jogar futebol! Agora, bot, eu vou te fazer a pergunta mais difícil que ele fazia, porque essa aí não tinha nem como... Né, meu irmão, Bauru, pelo menos Bauru é bom, né? Bauru é gostoso, né? Bauru é, um Bauru bem feito tem seu valor, cara. Bauru tem seu valor. Agora, bot, eu vou perguntar. Chega o Duque Armadura pra você e fala: ha, ha, ha, eu sou o Duque Armadura e meus poderes são infinitos, tu tá fudido. Só que tu vai ter que me responder certo. Qual é o meu jogo da Tectoy favorito? Afterburner. Ah, seu viado, tu procurou a... Não, pô, joguei muito essa porra. Tu lembra disso? Eu me lembro que tinha essas opções. Eu acho, a gente até falou antes do programa, eu acho que as respostas mudavam. Eu acho. Não era sempre futebol ou sempre basquete. Eu acho que mudava. Não mudava, pelo menos o detonado tá dizendo aqui. Mas quando você perdia, você lutava com ele ou perdia? Não, ele falava tola e começava a pular por cima de você dando um tirinho. Pique, pique. Entendi. Eu não lembro. Tola. Tola. Bobinha. É difícil pra caralho, pô. Aí se você acerta a pergunta, ele morre na hora. É, explode. Morre na hora, explode. Ele fala: porra, acertou, explode. Se você acertar, eu morro. É muito escroto, merda, né, de pergunta. É quase o Mix Spitlick, né? Volta pra quinta dimensão. Pois é. Fazer falar o nome ao contrário. Você começa a perceber no jogo que, assim, no começo, lembra que eu falei lá na abertura? Não, porque durante a sua missão você receberá ajuda de amigos muito especiais. Meu irmão, todo amigo que tu encontra nessa porra é um mercenário judeu escroto que só te ajuda. Te pede dinheiros, muitos dinheiros. Primeiro que eles não vendiam arma, só vendiam armadura, né? E sempre vende armadura, escudo e bota. Quando você derrota os bosses, cai uma espada. Aí quando você pega a espada, aparece, sei lá, coelho forte. Coelho muito forte. Se você coelho escrotamente Se você enfrenta o chefe escondido lá na fase da Medusa, que é o Merlinzinho, ele dá o último coelho, que é o coelho hiper. Cara, isso diminui absurdamente o número de porradas que você tem que dar no dragão no final. É absurdo, devia ser obrigatório esse chefe. É sacanagem não ser obrigatório. Eu acho que vale falar aqui que se no começo a Mônica tá descalça, tá sem bota, mas se você comprar bota boladona especial hiper, você passa a ter uma dificuldade maior no jogo, porque ela tá andando em gelo o tempo inteiro, cara. Ela desliza no cenário. Desliza, né, cara? Essa bota vai acabar com todo o seu atrito, cara. Mas pra que serviam as botas? É só defesa? Pula mais alto, anda mais rápido. Pular mais alto, andar em coisa que não tá na tela. Ah, entendi. Eu lembro que tinha uns poderes especiais também, tipo umas magias. Era tipo... Era um item de limpeza, cara. Ela jogava detergente nos monstros. Que era uma bola de fogo, né, cara? Aparece uma bola de fogo na tela, legenda, detergente. Cara, a adaptação muito zoada, né, velho? O Thunderbolt do Wonderboy é raio de limpeza. Raio limpo. Cara, é muito propaganda de, né, veja. Cara, mas isso eu acho totalmente explicado, cara. Ela tá enfrentando o Capitão Feio e sua legião de caras poluídos. Mas, porra, custava tanto assim mudar os spritezinhos ali, né, cara, pra fazer uma parada mais maneira, né? Não custava, né? Custava, cara. Tanto que depois do segundo jogo eles eram, e ficou muito caro ali. O Maurício de Souza fez a parada sozinho, tu tá reclamando, maluco. Ah, mó filho da puta. Tem 10 filhos, porra. Ele botava seus filhos pra fazer junto. Cara, botava a Marina pra fazer junto. A Marina desenhava já nessa época. Se a minha mãe tivesse acordado, eu ia chamar ela aqui agora pra perguntar: mãe, você lembra como eu ficava perguntando pra você por que ela não usava Bombril, Limpol, em vez de usar raio limpo? Raio limpo. Isso é muito foda, você pegar, tipo, cara, detergente de verdade, assim, tipo Limpol. É, os caras perderam uma chance boa de fazer dinheiro aí. Ah, inclusive, essas marcas aí de produtos de limpeza estão dando mole, hein? Porque a Pomarola, quando o Jotalhão era o garoto propaganda do tomate, vendia muito mais que qualquer outra marca, hein? Se você pegar a Veja Multiuse e colocar o Cascão ou o Capitão Feio na parada, vai ficar muito melhor. Porra! Qual a dica aí? Convenhamos, assim, que o jogo, ele pode ter seus defeitos, pode ter sido uma cópia descarada do jogo, só com mudando o sprite da protagonista e o nome do jogo, o resto, foda-se. Eles mudaram nem... Você pega uma espada que vira um coelho na tua mão, um coelho muito duro. Só que, convenhamos que esse jogo tem uma importância muito grande na história, né, de videogames brasileiros aqui. Tectoy mandou bem, por incrível que pareça, fazendo esse jogo. Você acha esse tipo de atitude, principalmente naquela época, lá, válida pro mundo sem internet, pro mundo... Naquele mundo da ignorância, cara, que o máximo que a pessoa podia descobrir é que foi um jogo modificado a partir do Wonder Boy, se ele lisse na revista videogame, ou se ele tivesse jogado o Wonder Boy antes, acho extremamente válido. A Tectoy mandou muito bem, porque, bem ou mal, ela tinha um jogo da SEGA pra lançar. Podia lançar como Wonder Boy mesmo, ou podia fazer um acordo lá pra localizar aquele jogo de forma que fosse vender muito mais, e vendeu muito mais. Aquele jogo fez um sucesso absurdo, tanto que colocaram no Master System Compact na memória, na versão rosa. Sim, é, versão rosa. Foi um erro botar na versão rosa. Tinha que Boy, você gosta dessa versão? Também. Master System Compact? Rosa? A minha maior frustração é que na Copa de 94, caralho, a gente tá muito velho, eu pedi o Master System compacto, rosa, porque eu adorava a Mônica no Castelo do Dragão, e na época o jogo já era relativamente difícil de achar. Mônica no Resgate você achava, Mônica no Castelo do Dragão era difícil. Então a única forma viável de uma criança em Santa Cruz conseguir esse jogo era com o Master System compacto rosa. Pode, sabe o que é pior em relação a esse negócio de 94? Garotas que nasceram em 94 já tem 19 anos. Você tá solteiro, pode ser que uma delas cruze o seu caminho. E aí? E aí você faz igual o pombo, você fode com elas. Aí eu fodo com elas. Mas, rapidinho, essa ideia que você falou, Elapso, você acha realmente que o jogo vendeu muito mais porque ele foi ganhou uma roupagem da Turma da Mônica? Ah, não tenho dúvida. Você acha que se fosse o Wonder Boy na Terra dos Monstros ia vender alguma coisa? Ia estar lá na casa de vídeo, na vitrine? Você acha que se fosse o Wonder Boy, a gente estaria falando um programa inteiro sobre ele? Eu acho que é a mesma situação daquele maldito Mario 2, sabe? É um jogo totalmente avulso e arbitrário, que se não tivesse uma coisa muito forte chamando, ia passar batido, cara. É um jogo até bom, mas se não tivesse esse chamariz, teria sido esquecido pela história. É, Duck Panic já foi esquecido pela história. Por exemplo, tinha um jogo que eu alugava muito no locadora, que era um jogo Batman e Flash, que é um hackzão de alguma coisa. É hack do que, Daigo, aquilo? Monsters in My Pocket, que é um jogo que você joga com o Batman e o Flash, e eles são miniatura no mundo de verdade. Então tem uma fase que é uma escrivaninha. A fase inteira é o Flash passando numa escrivaninha. Cara, esse hackzão até tinha história, cara. Tipo, o Coringa diminuiu os dois. É, não, mas se o nome do jogo fosse... Se eu chegasse no locador e visse Monsters in My Pocket, ah, vai tomar no cu, foda-se. Ah, Batman e Flash, porra, maneiro, isso eu vou levar pra casa. Quero agora. Mesmo sendo ridículo a ideia, mas é maneiro. Então, assim, esse tipo de coisa vende. Então, assim, do ponto de vista comercial, é importante. importante. Do ponto de vista cultural, é importante, porque você cria uma identificação maior. Porra, o que, que eu ia querer saber do Wonder Boy? Foda-se, Wonder Boy. Eu quero ver a Mônica, de uma maneira. E abriu o caminho pra eles fazerem mais coisas depois, né? Inclusive, o segundo jogo de Master System já era, em termos gráficos, absolutamente evoluído. E aí eles fizeram uma adaptação muito boa, colocaram personagens quase todos, né? Tirando o Cascão. Ficou um negócio muito mais bem feito. Como ficou conhecido o nome, esse jogo, pelo nome? Esse é Turma da Mônica em O Resgate, que é de Master System também, e é feito em cima da continuação desse Wonder Boy 3, que é o, acho que, Dragon's Trap o nome. E nesse é um Wonder Boy meio Ben 10, assim. Tava até conversando com o Daigo antes, que cada fase, o Tom tem uma forma. Então essas formas foram sendo adaptadas a personagens da Turma da Mônica. Caralho. A história do jogo é: a Mônica foi raptada e a turminha tem que ir ao resgate da Mônica, certo? Exatamente. No final do... enfim, no final do Castelo do Dragão, ela tomou uma magia que ela desapareceu, mas ela conseguiu mandar um distress call lá pra turminha e o pessoal foi atrás dela pra resgatar. E aí, nesse segundo jogo, a primeira fase, você joga com a Mônica propriamente, e aí... Vocês estão pulando pontos. Vocês estão diminuindo a relevância dessa história. No manual do jogo, ficava bem claro que ela mandou uma mensagem pro Franjinha, que recebeu no laboratório dele, convocou todo mundo que tava ali perto pra ir lá ajudar a Mônica. Por isso que o Cascão não vai. O Cascão não chega a tempo. Não, mas o Cascão aparece no jogo. Ele é camelô. Ele dá ele dá o password. Ele vende as paradas e te dá password. Porra, mas isso explica por que o Bidu tava lá, então. Então, o Bidu é o rato. Ele mora lá, né? Tem a forma de rato no jogo, que é o Bidu. Mas como é que são as formas do jogo original? São animais? Ah, é um humano, aí é um lagarto que vira o Chico Bento, que cuspia fogo, aí o Chico Bento atira, né? Uhum. Tem o rato, que é o Bidu. Dragãozinho, um rato. Um peixe, que é o Cebolinha. O rato faz o quê? O rato anda no teto. Rato, ele anda no teto. Ele tem um tipo específico de terreno que ele faz o que que é. Ele anda, gruda, dá volta. Faz até uma hora que é um espiralzinho, que pro Master System era muito psicodelia, sabe? O Bidu andando em espiral na tela, até fechar na portinha. Aí o Cebolinha é o peixe que nada, a Magali era o leão que tem arco e flecha. Não, o Magali tem o machado. O machado. O leão tem o machado. Quem tem arco e flecha, então? É o Chico Bento. Não, o Chico Bento é o dragãozinho, o lagarto. E aí o engraçado disso é que você zera o jogo com o anjinho, que é a última forma, a águia. O anjinho tem uma espada de fogo hardcore, não tem? É, assim, tem uma tocha, cara. Com o anjinho. Ele tem uma vingadora sagrada do mal lá. Não, mas espada de fogo. Mas é uma tocha, né? Porque é o anjinho. E aí ficam de fora basicamente o Cascão e o Franjinha, né? E o astronauta, que não podia ter. Podia ser o astronauta a última forma, mas... Podia mesmo. Mas naquela época ele ainda não era mainstream que nem ele tá agora, não. Não, mas o astronauta, ele era um personagem que não era da turminha. Ele era um daqueles personagens que nunca encontrava a Turma da Mônica. Ah, o Chico Bento também, nunca encontrava. Até encontrava, mas só uma vez. É, então assim, beleza. Elas por elas, podia ser qualquer um dos dois também, esse tio Chico Bento, né? É, o Chico Bento raramente tromba com os outros. Esse O Resgate, se você for comparar o gráfico dele, os gráficos dele são muito bons, cara. São extremamente perfeitos. A complexidade do jogo é absurda. É um RPG de verdade. É um RPG de verdade. É muito mais fácil, né? É um RPGzinho violento, mas ele é bem mais fácil. É, ele é bem mais fácil. Aí, não sei como é que é o original, mas ele é muito fácil em relação ao anterior. Você vai andando, você passa por ele a galope, inclusive. Apesar de que ele é maior, né? Você demora uma hora e meia, mais ou menos. Você tem muito power-up, assim. Seus personagens vão ficando muito fortes. O desafio vai crescendo, mas você também cresce muito mais do que no Mônica no Castelo do Dragão. Que por mais que você bate mais forte, você só bate com aquele maldito coelho duro. Pois é. Coelho ereto. O coelho lavado com amaciante ruim. Exato. Caralho, esse é o segredo. Só que assim, esses jogos, eles só mudavam o sprite do personagem principal, né? O Mônica no Castelo do Dragão, eles não mudaram nenhum inimigo, não mudaram nada. Eles só mudaram o sprite do Wonder Boy pra Mônica. Óbvio que quando ela morre, ela vira um anjo. O Wonder Boy, quando ele morre no jogo original, ele vira um anjo e sai voando. No jogo, ela vira uma Mônica sujimunda pelada. Peladinha. Que voa pro infinito. Toda nojenta. Beleza. Essas são as únicas mudanças que tem do original fora a tradução, né? E inventaram uma historinha ali por cima. Agora, no segundo jogo, não só todas as formas do personagem viraram personagens da Turma da Mônica, né? Como Chico Bento, Bidu, Cebolinha, Magali. A Magali lá, o que mesmo que ela faz? Até um rolo de macarrão lá. É, ela tem um rolo de macarrão e o escudo dela é algo relacionado à comida também. Entendi. Tem uma melancia no escudo. Abração da família dela. Tem a Magali. Abração, né, cara? Tem um anjinho, tem uma galera. E no final, o monstro final foi substituído finalmente pelo puto do Capitão Feio. Então, você pode considerar esses dois jogos uma história só, certo? É, que o Bill partiu em parte 2. Mas, Splinter, você chegou a jogar esse jogo? Nem joguei. Pra mim, nem existia até alguns anos depois que alguém tinha dito: caraca, você jogou a continuação? Eu falei, que continuação? Não, teve continuação e tal. Caraca, Pedro, pra mim, eu nunca tinha visto na prateleira. Taigo, como você conheceu esse jogo? Porque o Bode tava falando pra mim que esse jogo era muito mainstream. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo depois que eu fiquei mais velho. Ah, obrigado. Segundo? Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar do segundo jogo. Juro que não. Segundo, eu vi propaganda dele em revistas, mas a primeira vez que eu vi ele, é até engraçado, porque eu tinha uma vizinha e tinha um Master, e normalmente eu jogava com ela. Aquela coisa assim. É, não, nem era, eu até queria, mas eu tomava toco direto. É que a primeira vez que eu vi, sabe aquelas interferências que tem em prédio, né? Tipo assim, na hora que você tá no seu canal 3, aí do nada aparece uma imagem de outra televisão. Uhum. Então, eu fiquei assistindo ela jogar um tempão, assim, tava chovendo. Sério? Não tinha nada de bom passando na TV. Né, cara? É, mais ou menos isso, assim, tava chovendo, não tinha nada de bom na televisão, eu fiquei assistindo ela jogar, depois eu falando, porra, era pra você ter ido lá, lá e lá. Até rolou uma conversa bacana aí, que quase que deu, mas eu tomei outro toco, mas enfim. Cara, se você tivesse pego alguém devido aos jogos da Mônica, você seria muito meu ídolo, Daigo. Puta, seria, mas não foi assim que Deus quis, cara. Conhece a Mônica? Então, eu sou tipo Cascão. Aí eu me fudi, cara. Eu gostava de tomar banho naquela época. Vamos com calma aí, né? Naquela época. Tive Mônica Resgate até um ano atrás, onde eu doei pro Pombo. Olha só. Porque Pombo teve Master System. Eu perguntei pro Pombo antes de começar o programa. Pombo, você teve Master System? Você jogou Mônica no Castelo do Dragão? Aí ele falou, eu tive Master System, eu tenho em Caps Lock o Mônica no Castelo do Dragão, mas eu não lembro de porra nenhuma. Ele comprou isso pra colecionar, foi tipo isso? Não, eu dei pra ele, porque ele coleciona videogames e tal. Então, eu tinha as fitas de Master System aqui, eu dei pra ele, Mônica. Irado. Pô, você devia ter vendido, sei lá. Não, na amizade vale mais. Não, foi não. É, brother. Poder, né? Da amizade. Mandou a fita pro parceiro. Quando é brother, é daquele jeito. Eu tenho a super coleção de fitas de Master System. Eu, inclusive, tenho o meu Mônica no Castelo Dragão. E não tenho o Mônica Resgate, porque eu nunca vi essa fita em lugar nenhum. E olha que meu pai era dono de locadora. Mas eu acho que não fez tanto sucesso assim, talvez não, cara. Porque realmente era... Aparecia pouco por aí mesmo. No, você chegou não, já tava começando jogar? A transição de videogames também. É, né? Ainda tinha isso. Não, já rolando frenético. Acho que saiu o quê? 94, Mônica Resgate. 93, já tinha Mega Drive já nessa Mega época. Drive já era muito mais sucesso, né? É, o Drivo já era bombadão, o Super Nintendo também já tava tanto forte. Que o ali. Terra dos Monstros já é em 94, saiu um ano depois, né? Então, realmente, acho que esse sim, acho que foi muito mais conhecido do que o Resgate. Até porque esse tinha uma sobrinha maneira, né, cara? Com a Magali de princesa. Existe um terceiro jogo que pra mim é o menos conhecido de todos, que eu descobri que existe hoje. Foi mal. É o de Mega Drive. Que é o de Mega Drive, chamado Mônica na Terra dos Monstros. Você já tinha ouvido falar desse jogo, Lápis? Já. Você chegou a jogar na época? Pô, direto, cara. Tinha uma locadora aqui no... Chegou a ser no prédio onde eu moro hoje, mas antes era em outro prédio. A Zebra, a videolocadora. Caralho. Tinha essa fita. E eu aluguei lá algumas vezes, inclusive. Mas eu não lembro de ter terminado. Eu acho que eu nunca terminei esse jogo. E aí, como a gente mudou meio que ele era o podcast agora na hora, pra falar dos três, eu também nem cheguei a jogar agora de noite. Mas esse é, eu lembro que ele era legal porque ele tinha uma historinha e ele envolvia os outros personagens da Turma da Mônica na própria história. Então a Magali era a rainha da parada, a rainha não, era a princesa do vilarejo, etc. Tinha que resgatar o Bidu, se não me engano, lá pro final do jogo. Tinha umas paradas dessas aí. Acho que dá pra jogar com Bidu Cebolinha. Não, Bidu ia em certas fases com você também. Atacava inimigo pra você. E acho que dá pra jogar com Cebolinha também nesse jogo. Ah, cara, se der, ele deve ser cheat bolado, porque quando eu joguei, eu só joguei com a Mônica. É, eu não sei. Eu lembro de ter o Cebolinha no jogo. É, deve ser NPC também, não sei, não lembro. Tinha o Senhor Cebola, cara, aquele que manja das putarias. Que manja das putarias. Não tinha, cara. Devia ter. O Senhor Cebola é tipo o pai do Stan, né? É o cara mais maneiro, assim, que aparece pouco. Todos os jogos da Mônica que a Tectoy fez foram cópias do Wonderboy. Inclusive esse jogo do Mega Drive. Tá certo? Sim. Esse é o primeiro Wonderboy de Mega Drive, eu acho. E nenhum Wonderboy foi lançado pela Tectoy? Eu lembro de ter visto o Wonderboy daquela caixinha branca com tracinhos, com quadradinhos, do clássica do Master System. Eu lembro de ter visto essas caixas do Wonderboy. Mas será que acho que era o Wonderboy que era na floresta e era tipo o micro talvez, maravilha? Esse primeiro que saiu com o Mônica é o Wonderboy 3, né? Então teve o Wonderboy 1 e 2, que são os Adventure Island, né? Uhum. Provavelmente esses saíram pro Master System, a Tectoy deve ter lançado, até que depois foi uma oportunidade de localizar isso de uma outra forma, né? E como não é exatamente a franquia franquia mais preciosa da SEGA, eles devem ter liberado, né? E foi a decisão acertada, inclusive. E vamos concluir que foi a jogada de mestre da Tectoy. Eu acho que a Tectoy vendeu mais Mônica no Castelo do Dragão aqui do que o Wonder Boy 3 no mundo, cara. Não, na Europa a série é bem famosinha. No Japão, nem tanto, que tinha muita coisa parecida. E no Ocidente é praticamente desconhecido. Mas convenhamos que... Porque o Master System, a base de venda deles foi mais Brasil e Europa, né? Então, sim. É bem provável. Você falou que na Europa era bem conhecido, na Ásia nem tanto, e no Ocidente não era conhecido. Você tá falando o quê? Só a Europa Oriental, né? A Europa é a parte. Eu tô falando da América, pô. Eu tô falando da América. A Europa é do Wonder Boy, é ídolo na Rússia. Tem estátua do Lenin e dele. Totalmente avulso a parceria da Marussia de Souza Produções com a Zibo. Com a Zibo. Eles lançaram alguns jogos do Zibo. Caralho, imagina se vai ver um Crash Bandicoot com algum com a da Mônica. Caralho. Mas vamos fazer uma rodada flash aqui. Daigo, qual jogo você acha que existe? Qual franquia ou alguma coisa que existe nos dias de hoje que você acha que podia explodir e fazer um remake da Turma da Mônica pra fazer sucesso aqui no Brasil? Porra! É, porque tem que usar alguma coisa, né? Tem que usar alguma coisa. Não dá pra fazer do zero. Não, já fizeram. O Farmville do Chico Bento. Tá no Facebook aí. Exatamente. Mas aí... É, Farmville do Chico Bento, cara. Vai fazer o quê? Vai fazer um Red Dead Redemption? Do Chico Bento. Red Dead Redemption, cara. Você vai ter missões de roubar a goiaba do Nholau pra vender na feira, tá ligado? O nome do jogo vai ser Chico Bento Redemption. Não, tem que ser o jogo do Nholau, então, né? Nholau Redemption. Porra. E a história, alguém derrubou a goiabeira dele, né, que tinha lá o... que foi onde ele conheceu a esposa dele já falecida. Alguém derrubou a goiabeira do Nholau e Nholau vai em busca de vingança, né, pra redimir essa a falha dele de não ter protegido o ícone do amor dele com a falecida esposa dele, que era a goiabeira. Exato. E aí no final do jogo ele descobre que foi o Chico Bento que derrubou, porque subiu o cordão, comeu goiaba pra caralho. Subiram o bordão, comeram goiaba pra caralho. Primeiro você pega o Zé Lelé e tortura, ele fala que foi o Chico. Pois é. Mestre Splinter, tem alguma ideia de reboot que você faria aí com a Turma da Mônica? Porra, eu faria fácil. Eu pegaria o Super Mario 3D Land, metia... Mas Super Mario é muito famoso, pô. Super Mario, você vai pegar o Super Mario e vai... Você acha que a Mônica vai vender mais que o Super Mario? Ah, com certeza. Você falou isso. Mônica é superior. Se encaixava. Pelo menos no Brasil vende mais. Você acha que no Brasil vende mais Mônica do que Mario? Ah, vende. Será? Ah, eu acho que não, hein. Ah, eu acho que é a Mônica. Quantos Mario já comprou, hein? O nosso amigo Guilherme Gamer não vai comprar um jogo da Mônica, mas... Eu já falei que esse moleque tem que tomar um cacete. Quantos revistinhos você já comprou do Mario? Quantos já compraram da Turma da Mônica? Tá aí, pô. Não tem competição. Olha, a Mônica vende mais. Quando uma editora que eu não lembro agora publicou o Mario no Brasil por 3 meses, eu comprei as revistas. Mas Mônica eu comprava direto. Que vai querer o quê? Considerar em percentual, né? Percentualmente você comprou 100% da revista que lançaram. Moleque, já sei. Eu ia pegar um jogo da série Shin Megami Tensei do Persona, que é muito foda e nego não conhece direito, e ia meter o Cebolinha de protagonista com um plano de virar o dono da lua, moleque. É, conquistando os demônios e os anjos pra ele matar a Mônica pra moleque, ele. Substituindo to the moon, né, moleque? To the moon, né? Cebolinha. Da lua. Aliás, imagina só, tem um dos personas que o último chefão é Hitler com a lança de Longinus, tá ligado? Caralho! Aí, tipo, pega esse persona, põe o Cebolinha de protagonista com um persona que seria, sei lá, o Floquinho Capetão. E o último chefão é a Mônica com Sansão gigante pra fingir que é a lança de Longinus, tá ligado? O coelho que matou Jesus Cristo. Caralho! Imagina que foda! Meu Deus! Eu ia pegar aquele jogo Super Star Wars do Super Nintendo e ia fazer a adaptação da da Mônica, tal ó. Ia ficar muito mais maneiro. Tal ó, pode crer. Ou então pegar o Batman Arkham City e fazer o Batmenino eternamente. Puta que pariu. Pegar o Mario Galaxy e colocar o astronauta, que ia ficar muito melhor. Porra. Fazer a adaptação do jogo de Magnetar. Cara, a Level Up podia fazer uma parceria com a Marussia de Souza Produções, cara, fazer um gambound da Turma da Mônica, já imaginou? O Chico Bento tacava chapa, a Mônica tacava coelho. É, nisso que eu tô pensando também, tipo, pegar a Mônica e botar ela num museu, tá ligado? Aquele bando de fug da rua de baixo. Não, aquele bando de fug da rua de baixo e os chefões são os moleques, cada um, assim, de franjinha, tu enfrenta ele O Jeremias, né? Jeremias se enfrenta ele, sei lá, com a geba de fora. Ele é na cascada, né? Do Porra Maurício. Ele com a Porra Maurício. Aí tu chega na fase do Chico Bento, tem que ter um troféu pra esperar o hino. Troféu Zelelé. Não, e ainda tem a oportunidade de relocalização, né? Porque se você pega a Mônica e muda ela pela Luluzinha, você pode vender nos Estados Unidos. Se você muda a Mônica pela Mafalda, pode vender na Argentina. Oh. É porque roupa vermelha todas têm. Então, beleza. Não, tem um jogo do Master System que eu achei muito foda, vendeu pra caralho, mas eu acho que se metesse uma roupagem da Turma da Mônica, ainda vendia mais, que foi o Castle of Illusion do Mickey. Mickey. É, eu acho que eles deviam ter usado esse, ia sair melhor. Porque o Mickey, ele é um personagem popular, só que o jogo, ele já é um jogo bem legal, bem divertido de você jogar, e tem uma historinha bem Turma da Mônica, assim, a bruxa vai, rapta a Mônica, e o Cebolinha tem que salvar ela, pronto. Aí o Cebolinha dá bondade geral. Então o contrário, então o contrário. Rapta o Cebolinha, a Mônica depois vai cobrar a bunda dele, sei lá. Pois é. Mas o Mickey vende, a Disney vende. Inclusive, a Disney tá comprando tudo aí, vai comprar a Hasbro, pode comprar Maurício de Souza Produções, né? Eu acho que é a parada. Pra ela vai comprar o Maurício de Souza e vai obrigar ele a fazer todas as revistas. Plausível, plausível. Eu acho que é a parada. Kingdom Hearts vai ter a Turma da Mônica e o Nijinimigo e o Pluff vão ficar tendo orgasmo mental mais da vida. Caralho. Com certeza tem uma Keyblade. Sora no bairro Limoeiro. Não, Sora não vai ter pé, tá ligado? Não vai ter dedo no pé, né? Ele não vai usar sapato. Aliás, tem um negócio da Turma da Mônica que é genial. Só tem dedo no pé quem usa sapato, né? Porque é vergonha. Dá vergonha. É, porque quem não usa sapato teve lepra e já... Quem não teve sapato teve lepra. Nossa, cara. A galera, a Mônica, o Cascão não, a Magali, né? Eles tiveram lepra. Aí já. É programa muito random já aqui. O Chico Bento, apesar de não usar sapato, ele tem dedo no pé, porque lá é tudo limpinho na roça. Não tem a interferência do homem branco. No chão, né? Então lá ele não pegou lepra, entendeu? Perfeito, cara. É a diferença. Caralho. A história de crianças que sobreviveram à lepra, cara. E o Cebolinha, que é o burguesinho riquinho. É o burguesinho. Ele é o burguesinho. Usa sapato. Caralho, usa sapato. Aí, Cebolinha é muito filho da puta. Ele é o Kiko, né? Que vinha pra mãe dele e falava. O Franjinha também é. O Franjinha também é o outro riquinho da parada, né? E o Franjinha usa o quê? Sapato, moleque. Aí. Franjinha sapato. Todo mundo que usa sapato é burguesinho, filho da puta. E a Mônica quer dar o golpe. Jeremias é burguesinho, filho da puta? Hã? Cara. Ah, não pode ser só porque ele é negro. Só porque ele é negro. Ele é gigolô, cara. Ele come os outros moleques. Ele é muito gigolô, cara. Mas sabe qual é a diferença? Se o Jeremias não usasse sapato, ia ser preconceito, Maurício Souza. Falar que o preto era pobre e não tinha dinheiro pra comprar sapato. E você falou, ah, porque as crianças que têm lepra, ele tem lepra, então ele andava descalço, blá, blá, blá. O Chico Bento não tem porque era limpo. E o anjinho, cara? O anjinho não, o também anjinho teve, velho. É morreu. É um anjo, ele morreu de lepra, tá ligado? Morreu de lepra. Ele é da época que Hanseníase não tinha cura. Caralho, ele morreu de lepra, chegou no céu e falou, cara, você nunca teve direito de ter um sapato. O que que você quer? Eu quero um sapato, cara. É por isso que o penadinho também não tem dedos, entendi. Exatamente. É, o Penadinho também morreu de lepra, porra. Com morreu certeza, de lepra, morreu de lepra. Atingido com um carro, pronto. Só que ele não virou anjo, né, cara? O Penadinho, caralho, que merda, né? O Penadinho não virou anjo. Mas aí, explica essa agora. Quem também não tem dedo no pé é o Horácio. Explica a lepra dos dinossauros agora pra mim aí. Porra. Mas o Horácio não, é um meteoro, dinossauro. Radiação do meteoro, foda-se. Não, tem uma outra melhor aqui, que eu já esqueci. Que é, comer os dedos? Não. Outra também, o Piteco também não tem dedo no pé. E os índios? O Papacapim? Papacapim tem dedo no pé. O Papacapim também não tem. Papacapim não tem. Papacapim tem. O Papacapim não tem dedo no pé. Quem tem é o... Papacapim não tem não, cara. Tem não, Papacapim não tem dedo no pé não. Dedo no pé não. Tem não? E aquele amigo do dele? Tafoné também não. Então a lepra chegou na floresta, moleque. Fudeu. Corram pras montanhas. Inclusive, eu fui procurar o Papacapim aqui pra ter certeza. Olha que imagem escrota da Turma da Mônica. Que parada imunda essa imagem aí. O Franjinha e o Titi de padre catequizão dos índios. Nossa, que merda, cara. Caralho, Maurício. Que jesuíta, que bosta. Olha só. Olha que eu tive uma bíblia narrada pela Turma da Mônica, cara. Sério? Isso era oficial, meu Deus. Mas tudo. Que horror, inclusive, essa edição aqui foi legal, ó. Eu mandei a capa aí pra vocês. Ele tinha a voz da Mônica falando, então Deus ficou muito raivoso e mandou fogo. Imagina a Mônica falando. E ainda que eu caminho no vale da sombra da morte, nada temerei, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eles pegaram sangue de cabra e pintaram nas portas das casas que não tinham crianças. Salmos. Cebolinha, né, cara? Caralho! Vale da sombra da morte! Devia ter uma imagem do Cebolinha como Herodes, tá ligado? Cebolinha falando, trocando DR pro DR, toca toda a seriedade da parada, né? Chega lá e fala... Mas ainda voltando a relacionar a Mônica com o videogame, cara, acho que tá demorando pouco. Eu não sei porque não teve um jogo novo da Mônica, tirando o Farmville do Chico Bento. Porque primeiro que os roteiristas são uma cambada de nerds hoje em dia. É só pegar, por exemplo, essa edição 68 aí, que a história principal é a Mônica no mundo do Mario. Ela enfrenta o Bowser e tudo. Eu até postei tem uma imagem dessa edição lá no nosso Facebook do Baixo Frente Soco na época que saiu. Isso aí foi de 2012, essa edição. E tem sempre referência a filmes também, tipo Trônica. Sempre. Ah, não, isso sempre teve, né, aqueles especiais. É, esse é novo. Agora, teve aquela edição também dos azuis, que tem a página que tem um monte de gente azul, assim. Ficou famosa essa página. Tem na internet a todo o cotecanto. Tem lá o Power Ranger azul, aquele bicho da Vila César um azul, um Smurf, tudo azul. E tem uma página também de uma outra história que é um monte de personagens de videogame, que o Cebolinha foi tacado no mundo de videogame, uma coisa assim. É, teve uma edição do Halo, tem Mass Effect. É, teve uma edição do Cebolinha que acaba o Cebolinha, o Cascão e o Xaveco, que agora o Xaveco é mainstream pra caralho, eles tocando Guitar Hero. E o nome da edição era uma parada assim, Guitar Eloy, uma parada dessa, não lembro. Guitar Eloy? Guitar Hero. Mônica no Castelo das Coxas. Eu não lembro. Mas assim, eles estão muito nerds lá na Turma da Mônica, cara. Até porque não teria... Não só a Turma da Mônica, não. A Turma da Mônica Jovem também é uma nerdagem. Vocês estão falando muita merda. Não tem eles. É só o Maurício, cara. Só o Maurício. Pare com isso. É tudo Maurício. É verdade. E Lápis, você tá falando muita merda. Foi mal. Vamos terminar esse programa que já tá muito tarde. Lápis tá com sono. Já tá falando merda. Cara, vamos terminar. Ele tá falando que tem roteiristas. É só o Maurício Souza que inventa tudo, cara. Tá maluco. Ele e a filha dele, a Marina. Cara, vamos terminar aqui, do mesmo jeito que Turma da Mônica, naquele especial de Natal, aquela fita VHS que eu peguei na locadora. Do robô triste? O quê? O da Estrelinha? Não, não é da Estrelinha. Ele, a Turma da Mônica. Não, cara. Turma da Mônica fez um filme que eram vários pequenos. Cada personagem da Turma da Mônica falando do seu Natal, como é que era o seu Natal. Vocês não lembram dessa porra, não? Ah, eu lembro, lembro. Eu lembro. Acho que eu não vi. Eu lembro que essa parada, eu já sabia que o Papai Noel não existia, mas eu fiquei revoltado com a fita de xingar o dono da locadora, porque a fita que eu falei, cara, é pra criança de modo geral, chega a Mônica no meu Natal, bom, eu já sei, já sou grandinha pra saber que Papai Noel não existe, são cara. Meus pais que compram, olha só eles colocando na árvore de Natal, aí mostra os pais botando, mas eu não vou falar nada pra eles, porque eu não quero que eles fiquem tristes. Peraí, caralho. Você dizia, cara, Mestre, não é da franquia do Maurício, ele não. Destrói, tá ligado? Peraí. Mestre, você tá me falando que quem te falou que Papai Noel não existe? Foi a Mônica? Não. Eu já sabia. Mas eu na época, eu fiquei revoltado com a fita, pensando que eu era pessoa altruísta, estilo Mr. Mundo, né, pô? Então, fiquei revoltado porque aquela fita tava disponível pra aquelas pessoas que tivessem seus sonhos destruídos. Excelente desculpa pra esconder que a Mônica contou pra você isso. Um pequenino que encapuão, um pequenino paladino da justiça? Que é isso? Pequenino menino frustrado porque a Mônica falou, papai, não, não existe, seu meado. Ela fala rapidinho assim, ela vira pra cima, papai, não existe. E volta. Ainda bem essa fita, cara. Porque se tivesse sido a Dona Mônica que tivesse me dito, eu teria ficado bolado. Eu não estaria participando desse programa. Cara, eu mandei pra você um link no YouTube que tem esse episódio aí da Turma da Mônica. Pode ver, pode ficar feliz. Pô, fiquei sabendo pela Mônica que papai não existe, né, cara? Que merda. Muito pra saber, né? Estamos chegando mais ou menos na nossa... Onde que é? Caralho. O câncer. A lepra. Ai, não usa sapato? Caralho, cadê meus dedos do pé? Ah, tô aqui. Podcast Eu Gosto de Jogos. Então, Ilaps, o que você achou do nosso episódio Mônica no Castelo das Coxas? Achei ótimo. Só tô muito triste aqui porque o Fritz não participou dessa edição. Cara, o Fritz tinha muito que ter participado desse episódio do Castelo das Coxas. Acho que todo episódio, a partir de agora, que foi feito nas coxas, ele tem que ter o nome no Castelo das Coxas. Tem que ter o Castelo da Disney atrás. Assim, com uma coxa cruzando o Castelo da Disney. A coxa duas de coxas. Frango. Frango. De frango. Bod, você acha que as pessoas, hoje em dia, leite com pera, crescidas num mundo com save state, continues infinitos, etc., devem testar num próprio Master System ou numa situação do Master System sem save state, só com peru na bunda, jogando Mônica no Castelo do Dragão e vendo qual é a dificuldade tensa do jogo? Honestamente, não. Vê no YouTube, não joga não, porque é meio frustrante, ela pula estranho, você vai bater, vai tomar hit do chefe, não joga não, cara. Olha no YouTube e fica falando bem como se tivesse jogado. Battletoads, é muito recompensador esse jogo. É fácil, é tranquilo. Battletoads é melhor pra começar. Começa com Battletoads, que Mônica vai ser tranquilaço. Começa com Battletoads. Vai ser mamilo, vai ser tranquilo no mamilo aquela porra. Trago algum recado pra alguém que nunca jogou um jogo da Mônica no videogame? Tira o pinto da bunda e vai jogar, desgraçado. E depois completa e vai no do Resgate também. Ah, olha só. Meu Deus. Eu nunca joguei o Resgate, vou jogar um dia no live stream, então. Não, tô falando, joga um, depois joga o outro. Completa a experiência. E se tiver com saco, joga o do Dribble. Então, vocês que jogaram do Mega Drive, mandem suas sugestões, e-mails, críticas, elogios e porradarias para eu gosto de jogos.com. Se você não conhecia esse jogo, jogue e nos diga sua opinião também. Não é não, Relapso? Elas podem colaborar com mais opiniões no nosso Twitter e Facebook. Facebook, Twitter, Twitch, tudo ponto que for, /baixofrentesoco, comunidade do Steam, /baixofrentesoco, YouTube em breve, /baixofrentesoco, e seu cu, /baixofrentesoco. Sim, all your baby belong to us. Eu quero comprar esse domínio lá em Cuba, o seu ponto cu. É o meu sonho. É o melhor domínio do mundo. Mestre Splinter, pergunta final rápida, bônus round, qual o seu personagem da Turma da Mônica preferido e por quê? Rápido. Rápido? Tá pensando demais. Rápido? Cara, rápido. O Piteco. Rápido. Quem? O Piteco. O Piteco. Por quê? Porque o maluco viveu com os dinossauros, cara. Nenhum ser humano conseguiu fazer isso, só ele. O Piteco tinha os melhores brothers, cara. Tinha o Zoom e o Boom que destruíam vilarejos. O Fred, tu também, mas o Piteco ele é hardcore porque ele usa um tacape pra pegar a mulher. Já pegou prego. Não, ele corre de mulher, pô. Ele corre da tuga. Ele pega não. A mulher gorda. Ele tem um tacape animal e pega a mulher gorda, né, cara? Tá aí o Zecão, pô, na turma da pipa e do rolo. Coitado. É isso aí, então. Diga abraço, bode. Faça um jabá aí antes de abraço. Um abraço aí. Pra quem quiser ver o mundo mais arejado, estamos lá no www.tanguinhacor.com. Um podcast muito maluco, sincero, com um apresentador homoafetivo. É isso aí. Muito mais arejado. É isso aí, meus amigos. Um abraço e até semana que vem. Lembra quando eu falei da minha nova arma secreta? Agora eu posso lançar os meus raios de sujeira pelos cabelos! Deixa comigo! Mas o que é isso? Meus raios de sujeira não estão fazendo efeito? Ô, cara, uma sujeirinha a mais não vai fazer diferença, né? Pronto! Temos que arranjar uma toca de banho de pressa! Ah, tem uma aqui! Agora sim, ele está derrotado! Acho que o melhor lugar pra ele é... ali! Coitado! Isso é que é castigo! Poluição fora! Poluição não! Quem gosta de poluição só pode ser bobão! Peraí, Cascão! Você anda com toca de banho no bolso? Mas é claro! Um cara como eu deve sempre estar prevenido! Ó, uma capinha de chuva, uma loja, um guarda